Ouça agora aqui na Antena Web, Hora Zero. A seguir, não perca mais uma edição de Replay. Caros ouvintes, muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Hora Zero, aqui na Rádio Antena Web. As portas já se abriram com a voz de Terry Waller e John Watts, o tema que dá pelo nome de One on One. Foi o tema que abriu mais uma edição da nossa Hora Zero para esta madrugada de quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2012. Vamos agora seguir com mais 4 temas. O primeiro é dos Ultravox, chama-se Viena. É um tema bem conhecido de todos os nossos ouvintes. Para ouvir também a música What's Love Got To Do It, cantada por Tina Turner. Para ouvir também a música A Várias Vozes, When I Need You. Hoje mostrei aqui alguns temas assim, cantados a várias vozes. When I Need You, um tema original de Leo Sayer, e que nós aqui vamos recuperar. Para ouvir também a música Where Does My Heart Beat Now, cantada por Celine Dion. Ao longo desta emissão nós vamos ouvir vários temas que nunca tinham passado por cá e que vão passar hoje pela primeira vez na nossa Hora Zero, numa altura em que assinalamos mais uma edição, a número 373 desta madrugada de quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2012. Espero sinceramente que goste e que tudo continue bem por aí, que tenha uma madrugada excelente.

everything I needed. Fell into your eyes. Always thought of keeping your heart next to mine. Does My Heart Beat Now é como se chama a música que acabamos de ouvir, interpretada por Celine Dion. Há mais música para ouvir nesta madrugada de quarta-feira. Desde já vamos ficar com a música de a música de Angel O'Connor. Angel O'Connor vai-nos trazer o tema Will You. Este Will You é um tema bem calmo, bem bonito também. Aliás, como são todas as músicas que nós aqui vamos ouvir, são todas elas calmas e serenas. E Angel O'Connor faz parte dos nomes que hoje vão passar aqui pela primeira vez nesta Hora Zero, em que vamos ter muita coisa nova para escutar. Depois de Will You, de Angel O'Connor, vamos chegar com uma música que toda a gente bem conhece, esta bem conhecida, a música Wonderful Tonight, de Eric Clapton. Para ouvir também a música Yesterday, ela é cantada se não estou em erro, por John Lennon, ou era por John Lennon, aqui, ou pelos Beatles em geral, era pelos Beatles mesmo. Esta música, bem, esta, ou melhor, esta versão é de Paul McCartney. Vamos ouvir então este tema dos Beatles, cantado então pelo Paul McCartney, que também era, aliás, dos Beatles, até, mas chama-se mesmo Yesterday. Para ouvir também, e para finalizar, a música, uma música com um título muito sugestivo, Your Body is a Wonderland, a música de John Mayer, para ouvir então nesta edição da Nossa Hora Zero. São estas as próximas 4 melodias que vamos ouvir aqui mesmo na Sua Hora Zero. Espero sinceramente que sejam do seu agrado. You drink your coffee and I sip my tea and we're sitting here playing so cool, thinking what will be It's getting kind of late now. Oh, I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now. Or will you just politely say goodnight? I move a little closer to you, not knowing quite what to do. Silly me. on her makeup and brushes her long, long hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look wonderful tonight. Go to a party, everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful tonight. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, she wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. We got this afternoon. You got this room for two. One thing I've left to do. Discover me, discover you. One mile to every inch of your skin like porcelain. One pair of candy lips and your bubblegum tongue. And if you want love, we'll make it. In a deep sea of blankets, take all your big plans and break 'em. This is bound to be wild. Your body is wonderland. Your body is wonderland. Your body is wonderland. Falls in your face. I love the shape you take when crawling towards a pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. Take all your big plans. This is bound to be wild. Your body is wonderland. Your body is wonderland. Your body is wonderland. Damn, baby. So good, it hurts sometimes. Your Love, aliás, Your Body is a Wonderland, a música então de John Mayer, ou de John Mayer, aliás, que acabamos então de escutar. Grandes músicas são aquelas que vão tocando nesta Hora Zero, 373ª edição. Para ouvir agora uma música que nunca passou por cá, nem em intérprete, vamos ver se eu consigo dizer aqui o nome. O nome é fácil, Finley Quay. É o nome do intérprete. O tema chama-se Your Love Gets Sweeter Every Day. É verdade. É uma música bonita também. Aliás, esta é mais uma daquelas que está a passar aquilo pela primeira vez. E hoje é assim. Todas. Bem, todas não digo, mas uma grande parte, a maior parte sem dúvida, é novidade para os nossos ouvintes. A ideia é trazer-vos sonoridades novas, diferentes, e fazer desta Hora Zero uma edição muito especial. Bom, mas Diego, vamos então ficar com Finlay Quay e depois também com a música You're the Best Thing dos The Style Council. Vamos ficar também com You're the Star, de Rod Stewart, e também Souvenir, aliás, From Souvenir to Souvenir, uma melodia cantada por Demis Roussos, esta mítica personagem do mundo da música. Dois nomes pouco conhecidos, o de Finlay Quay, aliás, Quay, e dos The Style Council, mas outros dois nomes bem conhecidos de todos nós, Rod Stewart e Demis Roussos, este último com From Souvenirs to Souvenirs. Estas são as próximas quatro músicas que vamos ouvir. Daqui a pouco chega o intervalo, mas eu ainda vou voltar antes para lhe ofertar mais quatro lindíssimas melodias. Vamos à música então. You know you smile, woman. You treat me so damn, damn fine. You give me such an appetite, and I need your loving every night. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. When you kiss my lips, make me wanna go head over heels by you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. See, things are right into plan. And baby, if you promise me, we can build our world together. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. So sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walk so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Ba ba ba boom ba boom boom boom boom. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Shoot to win and commit the I wanna ride you in my arms. lost it. Now I felt changes in my heart. Your faith in me is strong. Your faith in me is strong. And you're the star, the shining light, the morning dawn, and when the sun comes up so bright. And the closer I get, yes, it's true. You're the star above the storm. I wanna wrap you in my arms and keep you warm. No, I don't wanna live without you. No, I've never found loving like you. Que eu tinha de ouvir esta lindíssima melodia. Agora, ouvindo a tempo de irmos, dizia, para um breve intervalo. Vamos já ficar com mais 4 músicas antes desse bloco publicitário. E, naturalmente, vamos voltar depois para a segunda parte com mais música. Mas para já vamos ficar com o termo da primeira parte. A música, mais uma, que nos trazem vários intérpretes. Don't Wanna Lose You. É como se chama esta melodia que vamos aqui escutar. Para ouvir também a música You and Me Against the World, uma melodia cantada por Helen Reedy. Ainda para ouvir também os Air Supply, o nome, aliás, Air Supply, o nome bem conhecido, com a melodia Lonely is the Night, sozinha é a noite, ou sozinha está a noite, e por fim a música All the Love in the World dos The Corrs, os embaixadores da música Zelda. E são mesmo eles que nos vão levar de encontro até ao nosso bloco publicitário aqui na Rádio Interweb, em mais edição do nosso, da nossa Hora Zero. Uma edição que eu espero, em que as músicas novas e os novos intérpretes estejam a corresponder, ainda assim, às suas expectativas. Para ouvir para já, Don't Wanna Lose You, música cantada por vários intérpretes, fechamos com All the Love in the World dos The Corrs. Até já! Sometimes it's hard to make things clear and know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no right or feeling. I got nothing to hide. So open your eyes, see who I am. Nothing you want from me. Forever. show me again, mommy. You and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. When all the others turn their backs and walk away, you can count on me to stay. Remember when the circus came to town, and you were frightened by the clown? Wasn't it nice to be around someone that you knew? Someone who was big and strong and looking out for you and me against the world. Sometimes it feels like you and me against the world. And for all the times we've cried, I always felt that God was on our side. Really thought that I could live without you. Really thought that I could make it on my own. Sent you away, yeah, I said I did. Lonely is the night.

Olá, olá ouvintes, já estamos de volta, sejam bem-vindos agora à segunda parte da nossa Hora Zero. Já abrimos com música, e que música, Never Let Air Sleep Tonight. Aliás, Sleep Away, assim está correto, onde é que eu já ia? Sleep Away. A música é cantada por Andrew Gold, um nome que também deve ter em conta. Esta melodia que vamos escutar. Vamos também ficar com mais 4 temas já de seguida. E o primeiro, não sei se conhece, é de Cicely, chama-se Angel Race. A primeira melodia. Para ouvir também a música Back de Jessica Garlick, o nome que nunca passou por aqui, mas que eu confesso já tinha algumas saudades de escutar. Para ouvir também Beautiful in My Eyes, e esta já passou por cá, de Joshua Katzen. E por fim, uma música que eu acho que todos vós bem conhecerão. Ela já passou aqui, ainda que na voz e na interpretação de Maxfield Priest. Recuperamos hoje a versão de Cat Stevens para Wild World. 4 músicas, 4 momentos bons, espero, que pretendo fazer-lhe recordar ao som destas melodias. Angel Race, watch over you. For you, baby, I don't do well. And I know you've only known me for a short time. Sometimes that's history, ain't what it's made up to be. Some people spend their time just running away from what's right. You're the wandering from you, yeah. Here is what I could do. Lie on a summer's day, looking at the sky. Dance with you in the rain, that could be so nice. And when the sun sets and the sand is warm, we can make love. Shower everything, baby, fits into place. So think it over, yes. I'll give you your space. When the time is right, come on around. Ain't going nowhere, cause I know what I found. And straight. share of sighs. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Upon my face from a lifetime of smiles. When the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful in my eyes. You will always be, you'll always be beautiful in my eyes. And you will always grow ever more beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. It's a wild world. hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. E estamos, estimados ouvintes, no término desta edição da Hora Zero aqui na Rádio Antena Web. É tempo de fecharmos as portas por hoje, mas fica a promessa de que amanhã, salvo algo imprevisto, vamos voltar a encontrar-nos aqui na sua Rádio Antena Web. Vamos agora ficar com Crazy de Patsy Cline. E este é o primeiro dos últimos 4 temas desta Hora Zero. Para ouvir também a música Don't Know Much, de Linda Ronstadt e Aaron Neville. Para ouvir também a música She, Elvis Costello, extremamente conhecida, tal como também é a música de Lionel Richie e Diana Ross, o tema Endless Love. São estas 4 músicas que fecham as portas, então, da nossa Hora Zero. Resta-me sinceramente desejar aos estimados ouvintes a continuação de uma excelente noite de quarta-feira na companhia da Rádio Internet. Já de seguida, chega mais uma edição de Replay à sua estação. Vamos recuperar mais uma edição do Noite Entre Todos. Tenha então uma boa noite e até amanhã. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I what in the world did I do? Oh, crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying. And I'm crazy for loving you. Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know how to love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know how much, but I know I love you. That may be all I need to know. So many questions still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known. Look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know how much, I know I love you. And that may be all I need to know.